Ela gosta do clima envolvido, ela gosta de bloco de rajada, ela gosta que bota divertido, ela gosta do bonde que toca que raça. Ela gosta do clima envolvido, ela gosta de bloco de rajada, ela gosta que bota divertido, é bonde da favela, é mesmo de raça. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Esse é o DJ Nando eletrizante, tudo que lança estoura.